Mirabal vai cruzando 5000, autoriza a moto, manda presente. Eu vou atender para o Aguagem, Matheus, a saída. Aguagem, Bravo. Também 45, autorizado, pushback, acionamento, rodando a equipe de solo, e modo deixar a cauda voltada para trás, para táxi da Índia. Chame pronto para o táxi. Matheus, vai deixar a cauda para a Índia, vai chamar táxi do Rondeia 3897, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.30. 645, eu segue o táxi via Juliette Alfa, ponto 010, torre, perdão, 28, chame torre 1895, ajuste na 011, informo que irá manter pro até 2500 pés após a decolagem. Estimativa Juliette Alfa, ponto 018, vai manter pro de decolagem até 2500 pés após a decolagem, rola no 645. 66 final. 6143, essa para 2 mil pés, ajuste 10-12, livre LF, reporte localizador, pista 28. Preta, faz 29 LF, número 28, reporta localizador, 0-4-3. 5 milhas, 1966. Voo no 966, pouso autorizado. Pista 28, vento 200 graus, 059. Leve pouso, 966. Localizador da 28 Xanar 6143. Xanar 6143 passa a usar completo final do procedimento LS de luxo na varetona. 118 decimal 9. Completo final LS, chamatoi 295 Xanar 6143. Azul 2712, serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição Conde. Mantém o nível de voo no 50, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3. 1203, grato. 43. 1966, na sala 26, livrou, chame só no 211. 211. Salve Salvador, voo 1966. 966, prossegue táxi, Alfa Juliette, posição 03, Tachona. Alfa Juliette, posição 03. Salvador, eu vou no 645, próximo ponto de espera, mano. 645, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, pista molhada, 6143, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 059. Autorizado, pista, pouso na pista 28, beleza, pista 5, chama 6143. Salvador, boa tarde, o Azul 2781, informação Alfa. Azul 2781, prepara a Árvore Elefa, aguardando cópia. Gente, Árvore, o da Copa Azul 2781. Solo, gol, 9-0, né? Prossiga. 0-3 a posição. 0-3 a posição. Ok, foi aqui. Gol 945, autorizado Alimante, pista 28. Caminhão no 43, no solo 30, livre à esquerda, taxiway Charlie, chama o solo no 21-21. Charlie 21-1, caminhão 43. Melo 43, ingressa Índia, posição 0471. Índia 0459, pista 28. Iniciando a 28 no 645, vai manter próximo a 2500. Aqui. 200, decola 28, curva esquerda, CIW, Elefa. Após Oplo e Apoio, prossegue direto, conquista. Controle Salvador, opera 1935, aciona 5411 no transponder. Sim, está autorizado a usar a conquista, nível de voo 200, decola pista 28, Árvore, Elefa, Oplo, depois está da conquista. Controle de 935 e o transponder 5411. 2781 no cotejamento correto, entrou um pushback para a meta. Sim, vamos lá, pushback para a meta, 2781. Confirme, 143. Estou mantendo a posição, não temos balizador na posição 4. Tem. Lono 645, decolando as 32, controle Salvador 1935, bom gol. Lá 35, boa noite, gol no 645. Oi, Salvador, gol no 645 na da El, mandando pro até 2500. Gol no 645. Foi 645, contato radar decolagem, mantendo o nível 360, via saída da El. 360, via da El, gol na 645, já pode curvar a esquerda? Utilizado, curvar a esquerda na frente da El. Pois da El, gol no 645. 64, você está livre da restrição do nível 100 até 30 milhas de MR de Salvador? Está livre da restrição, Gol 645. Grato, está atendendo ao 360, Gol 645. Azul 2781, não para o pushback, reacionamento. 2781, autorizado o champ contact. Autorizado o champ contact, 2781. Azul 2781, no par táxi com 69 a bordo, 3:20, altera na sala 2. Sono utilizado o táxi via Kilo Alfa, Pontela 10, Torre 11, Pontela 28, Sumi Torre 11895, Azistina 012, informo que irá manter pronta 2500 pés após a decolagem. Sim, estão autorizados o táxi via Taxi Kilo e Alfa até o Pontela 28, lá chama a torre 1895, azul 2781, mantém a reta até 2500 após a decolagem. Salvador, boa tarde, Lula. 781 da Azul, próximo ao ponto certo. Lula 2781, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus 049. Sim, autorizado a alinhar e decolar Azul 2781. Decolada 4-3, controle Salvador 1-1935, mão Salvador 1935, boa. 3 Salvador, o Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, sobre o autônomo de voo 200. Autorizado voar após 2000 pés, autorizado voar a Vitória da Conquista, Azul 2781. Sim, está autorizado após 2000, direto Vitória da Conquista, vai subir para o nível 200, o Azul 2781. Controle, o 2781, só confirmado após 2000 ou 2500 pés direto da Vitória da Conquista? Autorizado, o Azul 2781 voar, apresenta posição, Vitória da Conquista. Apresente, tá bom, Vitória da Conquista, Azul 2781, obrigado. Afirmo. Prontos, Galeão, nível 360, decola pista 28, curva esquerda, saída da El, líder homem, via Open November 857, Mouso. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona 5416 no transponder. Está correto, são prontos para te dar questionamento. cheia. 360, Guarulhos. Prazer 59, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 28, curva à esquerda, na saída da El Leda Motiva, via Pesuluna 0 Taubaté, controle Salvador Opera. 119, decimal 35, aciona 5171 no transponder. É 259, futuramente socorreu, tinha um pronto, futebol de saneamento. Agora, 3197, autorizado, tinha um pronto, táxi. Boa, gol 1099, tem essa informação, alfa autorização, ok? Salvador, uma boa noite, seu gol 1168, tem informação alfa. 8, curva esquerda, na saída Elefa 1, após direto nítido, intercepta Pesuru 21, prossegue conforme rota. Controle Salvador Opera. 119, decimal 35, aciona 5425, transponder. O gol 1099, utilizado com PIN 360, decola 28, curva esquerda, Elefa 1. Pós nítido, a Pesuru 21, conforme o plano. Aciona 5425, controle 193. 99, procedimento correto, tinha um plano de pushback de saneamento. Semana. Agora o site está 2 poderia confirmar por gentileza as pessoas a bordo? Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera pista 28, Amitorre 11895, ajuste altímetro na 020. Informo que irá manter piloto a 2500 pés após a decolagem, ponto 3197. Para 397, o ajuste na 012. Lima, Lima Fox, retoração para final, final da pista 7, visual. Foi na proa 050, limite, chegou na chatua por... O limite agora na chatua até radial 130. Lima, Lima Fox, informa quando o visual pronto para modificação. Espera. Salvador, Azul 2781, solicita nível 1181. Azul 2781, solicita diretamente ao centro na frequência 260, terra 1288. 260, confirma secundária? 1288. 260, 288, boa. 1168, foi a posição cargo. Boa, Tissari, boa 1168. Salvador, 6197, linda, cola 28, vento 230 graus com 4 nós. Salvador, gol 099 no portão 62, eu puxo tradicionalmente. 099, autorizado para tradicionalmente, um plano táxi. Tamará, gol 099. Gol 705, preparada, eu leio de Roma e aguardando cópia. Da El Lidirumi, confirma, da El Lidirumi. Lidirumi, confirma, eu vou no... Né, 6259, é o solo Salvador. Chega. 6259, o plano que temos aqui é de 2012, agora se encontra vencido. Por gentileza, confirme se a companhia apresentou alguma correção, alguma DLA a tempo. Para as 21 horas, sim, eu vou checar o sistema. Decolado 06, um controle 19.35, um voo. Boa noite, 3197, contato radar na decolagem, mantendo de voo 360. Autorizado com a esquerda na proa de Dell. Esquerda da Dell, pode dar erro, 397? Negativo, mantém a proteção. Gol 1168, desse mantém 2 no pé, ajuste a última entrada 0092, após carregar voar, né? Era interceptar final Zulu, pista 28. Segue até 2000, com 612, após carregar usar, interceptar Zulu da 28, gol 1168. Cópia. Da Leão, nível 360, decola pista 28, curva esquerda, saia da El, Leda, Irumi, via Upper November 857, Moço. Controle Salvador, opera 119.35, aciona 5427 no transponder. Eu deixar o 360, decola 28, curva esquerda, da El, Leda, Irumi. Acessa para 98, 7 pontos. O controle de 035, transporte 425, voo 705. A 705, TGN, você conhece um plano para o estacionamento? Contato, voo 099, com 182 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando Campinas. Voo 099, autorizado táxi via Juliette, Alfa, ponto espera da pista 28, chame Torre Salvador, 1895, ajuste na 012. Informo que irá manter pelo até 2.500 pés após a decolagem. Ok, então vamos lá. Libre táxi Juliette Alfa, ponto espera da Torre 395, mantém o eixo até 2.500 pés após a decolagem, voo 099. Seja a Paris, para o livro do uma Fox. Vou em Paripe sempre quando pronto a modificação das regras. Para modificar as 2109, vou em Paris e descendo para o 1500 pés em regra de voo visual, ajuste o altímetro 9092. Cadê 59 autorizado? Chama para um táxi, pessoal. Qual é a expedição do modo de deixar a retaguarda voltada ao táxi da Índia? Sobre restrito nível de voo 340. Via direita pro A210, devido à formação de 7307. Assim? Confirmo curva direita, curva 317, quantas milhas? Negativo, curva 210, aproximadamente 40 milhas para desvio 3197. Cheque, são 3197. E só não termo no desvio. Vai informar 3197. Televando o sinal 28, gol 1168. 1168, completo sinal do procedimento, não era torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1168, final da 28. 1168, a partir de 5 milhas. Passando 5 milhas. Autorizado, pistão no zero, vento 210 graus com 4 nós, altímetro no zero, no 2. Alfa do pouso 28, então, gol 1168. A259, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera 28, chame torre 1895, ajuste no 012, de forma que irá manter proa até 2500 pés, após a decolagem. Juliette Alfa, ponto espera 28, manter proa até 2500 pés. Lima Lima Fox, foi rotatória. Rotatória, viu? 099, faz 09 da companhia na cor final, ele mantém 28. 09, ele mantém na 28, vamos 099. Zero cinco, aguarde o feedback, treinamento. Controle o Lima Fox, a visual com a 127. 40, aguarda a diferença. Isso. Escreva o Lejão 1, 1-1-1-1, obrigado. Para Recife, 251, alterno 283. 251-283, obrigado. Papapá Lima Fox. Passam 390 pela esquerda sobre o Ceasa e reporte ingressando na final da 17. 390 sobre a Ceasa e reportará interceptando a final. Interceptando a final da 17. 1099, livre decolar da 28, vento 220 graus com 5 nós. Livre decolagem da 28 com 099. Vai coordenar, deixar a guarda na índia, o gol no 099, decolador 17, controle 1-1-9, decimal 35, bom voo. 35, bom. Chile 6259, a linha mantém 28.